9790, estou confirmando após a decolagem, mantenha a proa até 2000 pés, após curva esquerda na saída da mão. Mantenha o eixo até 2000 após curva esquerda na mão, Sideral 9970. Sideral 9970, autorizado a decolar, pista no zero, vento 150 graus, 079. Tive decolagem na 10, Sideral 9970. Acionado para o papo, passa por você. Acho que eu vou fazer a reporte na papá. Na papá. Zero, próximo ponto de operação. 08, livre elétrico, reporte estabilizado. Iniciando só para aproximação. Reduzindo agora, já. O 9970, decolando aos 28, que da curva, chame controle 119.8. 198, após a curva, sideral 9970. Bom dia. Prova no carro mais rápido. Nosso 4, complete a aproximação, chame todo no 8.95. Complete a aproximação, 2.95, no 094, obrigado. Acho que o oficial é autorizado ingresso, reporte anel de pronto, cabeceira 17. Torre Salvador, vou no 094, sinal ILS, veio no 0, passando o externo agora. Voo 1094, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 089. Vente livre de pouso na 10, vou no 094. É o 9970 na escuta. Afirmo. Chamou controle 119.8. Obrigado, bom dia, desculpe. E bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, suba nível 340 via saída móvel. 340 via MOMO, Sideral 9970. Azul 2770, vou em Raída. Sou de Raída 2770. 230, está totalmente pronto? Pronto, 230. Chegou 1230, após o pouso do Boeing da companhia, agora na curtíssimo 10, ali mantém, fazendo a direção para decolagem. Pouso Boeing, até mantém, 230. Executando o curso localizador azul 4207. Tocante Azul 4207, completa aproximação, Chantoio no noite, decimal 95. Torre 18, Mário 5, obrigado. Bom dia, Torre Azul 4297, estabilizado em LS. Azul 4207, continua aproximação, aguarde pista livre. Posso, passeio, Azul. 1094 no solo aos 32, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, 1094, abaixado. Daqui a pouco. Voo 1230, autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 0 na drive. Chegou você a manter a posição? Como o tráfico a 6 milhas do cabeceiro zero. Pato 207 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 079. Autorizado, pouso na 10, pouso 407. Pouso 1230, decolado aos 33, chame agora o controle, 119, décima 8. 198, 1230. Passando em 1230, na decolagem. 1230, contato radar, suba nível 370, direto Jambo. Direto Jambo 230, voa Romeu Fox 018 da presente. Romeu Fox 18, voo 1230, gato. Chegou 9970, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 255, 2085, bom dia. Dia. Eu acho que a Golf Serra atenta à esteira de turbulência do Embraer da Azul, que acaba de. Pouso 1-1-0, autorizado a decolar, pista no 7, vento 1-5-0 graus, 0-7 vento. Contatão Eco Zulu 1-0, está sob contato radar, 5-9 milhas, sudeste do VR, Salvador, 1-3-0-7-5, reporte para descida, vai Vera Cruz. Azul 4207, com o solo aos 36, livre à direita, na Foxtrot, chame controle, com a gente chame o solo Salvador, 121, décimo 9. Solo em 121, 219, azul 4207. Oscar Golf Serra, decolado aos 36. Estamos agora o controle Salvador, 119, décimo 8. 198, passa no Serra. Controle, bom dia, eu estou passando Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, contato radar, subo 090, direto Conte. 090, direto Conte, grato, Oscar Golf Serra. Uno 236, chamo de Santos Recife, em Uno 25.45, Aperna 26.85. Uno 230. 230, prossiga. Chamo de Santos Recife, 25.45, Aperna 26.85. 25.45, 230. Azul 2770, 1 minuto para o através de Codal, mantenha nível 160, tem entrada terminado, chame ideal zona 20, decimal 1. 201, boa, 2770. 0, para 0, boa. Torno 769, aciona identificação, via chegada por mediana, desça até o nível de voo 060. 060, Bravo Kilo Ilha, juramento a critério, reporte para o Spartaco. 4777, informação Lima. 4777, bom dia, sua identificação, via chegada Bonf, desce até a mesa de voo 050. 050, 4777. Controle, Juliette Romeu Mike solicita 2300 peças. Papa Romeu, Juliette Romeu Mike, autorizando o ajuste no 018. 2300 no 018, Mike. Passando o eco do November, desça para 3500 pés, o ajuste no 08. 3500, ajustando no 08, né? Capatango, Eco do Novembro, intenção de pouso é na 3597. 3597. Capatango, Eco do Novembro, condições de iguais, desça para 1.010. 1.010, Novembro. Bruno 739, desça para 4.010. 4.000. Bem, Matheus, até o autorizado táxi, fica atento ao movimentação no pátio 5, reporte na táxi aí, papá. Vai embora, táxi aí, papá, o Lima, tá bom. Lista para nível de voo 060. 060, 398. Motel Hotel, autorizado ingresso no 7, faixa aérea de topo, cabeceira no 7. Oi, Salvador, eu vou 1648. Voo no 648, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 180 graus, 08 horas. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, voo no 648. Afirmo, 1.60 graus, 089, autorizado a decolar, pistão 0, 1.64. Liberdade, pistão 0, voo 1.64. Voo 1.69, reduza para 2.109, desce até 3.010, o ajuste no 0.08. Desce para 3.000 pés. Motel Hotel autorizado a decolar, pistão 7, vento 1.60 graus, 09 nós. Então, 3.198, reduza para 2.309. 2.309, tá 3.198. Tá 4.777, desça para 4.010, o ajuste no 0.08. Ajustado no 0.08, descendo para 4.000 pés, o TAM 4777. Voo 1.648, decolado 5.2, chame controle Salvador, 1.9.8. 1.9.8, 1.648. Decolado, cruzando 1.500 pés. Voo 1.648, contato radar, via saída Puka, suba para nível de voo 350. Via Puka, suba para o 350, voo 1.648. Salvador, tá 4777, formou um pequeno desvio à direita, já retornamos a rota. Excelente, tá 4777. Controle de Salvador, bom dia, o Papa Tango Lima, Hotel Hotel. Capatango Lima, Hotel, contato radar, suba para nível de voo 220 via saída São Vulcano, voo direto salvo, está presente. 220, salvo ano, direto salvo, o salvo, o Lima Hotel. Capatango Lima, Hotel, informa um tráfego na sua posição de 20, 7.5 milhas, rumo nordeste, cruzando no 1.000 pés, o Papa Alfa 31. Acende do tráfego, Lima Hotel. Papatango, Eco Zulu 90, para sua informação, traça da sua direita, cruzando 1.200 pés para o nível de voo 220 no rumo sudeste. Yes, the line up at Mustang, internet 6142. Papatango, Eco Zulu 90, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Eco Zulu November, Segue final 35, reporte final, está 35. Bono 739, desça para 2.000 pés, o ajuste no 018. Autorizado a final de SFC, reposta brisada. 2.000, reposada. For 0, clear to take off runway 10, wind 140 degrees, 0 signing up. Clear for take off runway 10, we're gonna take off for this thing. 98, desça até nível de voo 050. 050, tá 3198. Mantenha a posição, aguarde instruções. Tango Delta Papa Uniforme, prossiga. Delta Papa Uniforme, acionamento a critério, pode cancelar o táxi. Chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 255.25, obrigado. Utilizado todos para 35, vento 140 graus, 0.10. Tango, Lima, Hotel, vou direto Coral. Direto Coral, Lima, Hotel. Zero decolado, 56, chame controle de Salvador, 119, 218. 198, 1, 0. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 018, autorizada a final LSX-Ray, responsabilizada. 2.000 pés, 1.018, reportar a estabilidade de LSX-Ray da 1.0 na 4777. Salvador Depart Control, morning, ocean at 6.40, passing 3700 to 350, and Boca as a departure, ocean at 6.40. Ocean Air 6150, radio contact, climbing to flight level 350, via Boca Departure. Climbing level 350, Boca Departure, Ocean Air 6150. Ocean 3198, livre da restrição de altitude em TAP, desça para 3010, o ajuste no 018. Livre da restrição de altitude em TAP, desça 3000, 1018, tá? 3198. Tango Lima, até autorizado, direto Porto Seguro. Presente, direto Porto Seguro, Lima, até hotel. Controle de Salvador, bom dia. É o 3740. Cruzando 190, autorizado até o 150, 150. Pan 3740, bom dia, sem uma identificação, via chegada por Mediona, desce até 4.000 pés. O ajuste no 018. 18 autorizado via até 4.000. Poderia voar direto Luna? Pan 3740 autorizado direto Itap. Itap, obrigado. Autorizado pouso pista no 0, vento 140 graus, 078. Papai, uniforme, autorizado táxi, poste na Taxi Romeu. Bravo Kilo Índia, por solicitação do controle após a decolagem, mantenha a proa até 2.000 pés após curva esquerda na saída da Momo. 118, decimal 95. 395, bom dia, 4777. Bom dia. Então, 3198, desça para 2.000 pés, autorizada a sinal LS3, responsabilizado. Desce 2.000 pés, autorizado final SX-Ray, reportarão estabilizado, tá? 3198. Pouso agora na pista no zero, autorizado a decolar, pista 17, vento 140 graus, 08 graus. Sete, ajuste no 098, bom dia, continue a aproximação, aguarde, está livre. No 098, no ajuste, aguardando 4777. Estou no 739, no solo 01, direita, São Salvador, 121, décimo lado. Direito 219, bom dia. Pouso 4777 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 089 para informação. Tapa 30. Decolando da cabeceira auxiliar, da pista auxiliar, não vai interferir com o seu pouso. Ok, tem o tráfego visual. Pouso autorizado, pistão na zero, da 4777. Bravo Kilo Índia, decolado ao 02, até a proa até 2.000 pés, chama em controle Salvador, 119, decimal 8. Vai, mantém a proa até 2.000 pés, chama o controle Salvador, 119, decimal 8. Bravo Kilo Índia. Salvador, boa tarde, Papatango, Bravo Kilo Índia, decolou. Papatango, Bravo Kilo Índia, contato radar, mantenha a proa até 2.000 pés, após 2.000 pés, sobre a esquerda, voo direto em Nova, e suba sem restrição para nível de voo 1.00. Gente, está cruzando agora o 1.100 pés, assim que possível solicitar a curva esquerda, devido à formação bem à nossa frente. Tango, Bravo Kilo Índia, tem condições de voar na proa 1900. Afirmativo, Bravo Kilo Índia, proa 1900. Certo, curva esquerda, proa 1900, ao cruzar 2.000 pés, voe direto Momo. Gente, proa 1900, ao cruzar 2.000 pés, direto Momo, Bravo Kilo Índia. Então, 3198, complexo final LSX2, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Completa agora com a torre 1119, hoje no 118, decimal 95, dan 3198. Oxalé, 6140, com a repita center frequency, 125, décimo 45, e chamei do 126, décimo 85. Não, repita center 125, décimo 45, chamei do 126, 85, para 6140, thank you. Tem minha matrícula da aeronave? 8, Alfa Alfa para Copa Chame Solo, 121 na escolada. 2 Salvador, San 3198, sinal ILS X-Ray visual. San 3198, alistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 118. Livre pouso no 0, San 3198. Transponder, está com a direção do Iguatemi, cruzando a piscina de zona sem interferir mais que o canal. Aqui o Citoral, 60. Mantenha-se em regra de voo visual a 500 pés. Reporte no local do sobrevoo. Botar na região do Brasil, mais que o Citoral. Califórnia, autorizado ingresso, posto LAD pronto, cabeceira 17. Centro Papai Uniforme, sente, quanto é a posição, aguarde condenação. Guarda. 3198, no solo ao 06, livre à direita, São Salvador, 121, da Escolar. 21, o TAP, o ajuste no 018, autorizado, assinal de acesso e repassabilizado. Está livre da restrição de TAP 2018, livre LF, chamarei estabilizado. Capatango, Oscar, Golf e Serra, 4 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Graças a Aracaju, graças a Golf Serra. Tango, Juliette, Bravo Delta, mantém-se em regra de voo visual no 1500 pés, reporte no Traseiro de Paris. Tango, Juliette, Bravo Delta, confirme. Tango Juliette Bravo Delta, ainda não registrou a aeronave no radar, confirme radial a distância de Salvador. Papatango Lima Hotel Hotel, chama o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 35, passe além do ponto, cabeceira 35. Telefone, informo que após decolagem vai curvar à esquerda e vai manter 1 mil pés aguardando a liberação do controle. Bom dia, senhora identificação, via chegada do MED Cuna, desça para 4 mil pés, o ajuste no 018. Autorizado, direto TAP, chané 6200. Capatango, Juliette Bravo Delta, autorizado, direto Paris. Tango Bravo Kilo India, informa para o ideal para o destino? 3, radial 3, 1, 7, senhora. Tango Bravo Kilo India autorizado, direto ao destino, quando possível, informa o seu estimado de pouso. Autorizado direto ao destino, retorna em instante com o estimado de pouso, Bravo Kilo India. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1162, cruzando 230 para 170. Voo 1162, bom dia, sem identificação, via chegada por médio 1, desça para nível de voo 050, o ajuste no 08. 050, 08, tem possibilidade de ir para o ITAP, no voo 1162? Voo 1162, autorizado, direto ITAP. TAP 050, 962, muito obrigado. Doutor Papai Uniforme, comigo? Doutor Papai Uniforme, autorizado decolar, pista 35, vento 170 graus, 109. Vindo decolar, pista 35, Delta Papai Uniforme. Controle, o Bravo Kilo India está estimando Sierra November India Charlie aos 1540. 1540, copiado, Bravo Kilo India. Só 3740, estabilizou? Estabilizou, vai chamar a torre 1895. Afirma, então 3740. Total de uniforme, decolado aos 1-2. Mantenha a proa, aguarde transferência. Vamos estar livre da restrição. Mantenha a proa, aguardando transferência e uniforme. 3740 na escuta da torre. Bom dia, estabilizado na final da 10. 3740 avistado, autorizado pouso, pista no zero. Vento 180 graus, 099, informo o Papa 28 Alfa. Decolado da cabeceira da pista auxiliar, afastando pela sua esquerda, não vai interferir com o seu pouso. Tomativo, 7 no tráfego, livre o pouso, 3740. Da Uniforme, não interfira com a final da 1-0. Uniforme, chama o controle 119-298. 198, dá para passar o uniforme. Vitor, alfa, alfa, por favor. Vitor, alfa, alfa, confirme o pátio. Vitor, alfa, alfa, autorizado o pátio, reposta na taxa elástica. Papatango Delta, Papão Uniforme, mantenha-se em regra de voo visual, suba para nível de voo 085 e voe direto ao destino. 085, autorizado DCT e DC, Delta Papão Uniforme. Vitor, alfa, alfa, autorizado, ingresso, reporte, aliás, ponto, cabeceira no sete. Reportaria, aliás, próxima, 1-7, Vitor, alfa. 13740 no solo aos 15, direita São Salvador, 121, décimo 9. 219. Uno 094, autorizado, aliás, mantém pista 10. Ali, mantém 10, 094. Quantos isso lá fora? Direto do Uno, desça para 2010, o ajuste no 018, autorizado, a finalização foi responsabilizada. 2810, Guará, direto do Uno. Tá, né? Guia 800. Tá, Golpe Oscar. Tudo deve estar aqui após na Texas Romão. Guia 1094, autorizado a colar, pista 10, vento 170 graus, 089. Livre de colagem, está no zero, vou no zero, vai lá. Eu vou no 2009, vou no número 8. Tá, Romeu, Juliette, Romeu, Mike, prossiga. Cada 16, chama agora o controle Salvador, 119, décimo 8. 198, Zeta, não falso. A porta pode ser aqui para o zero, azul 2730. 2710, autorizado, aliar e manter pista no zero. Autorizado, aliar e manter 10. 2 Salvador, retorno ao falso. Batango, Vitor, Alfa, Alfa. Chega se responda, ele não recebeu mesmo. Suba para nível de voo 100, saída Coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo, sem exceção para uma centena, retorno ao falso. 1094, decolado aos 17, chame controle Salvador, 119, décima 8. 3198, pode ir. Passando Juliette Bravo Delta, autorizado, direto em Pelagos. Papatango, direto Bravo Delta, autorizado, direto Pelagos, e faz um tráfego nessa posição 12 horas, 4.8 milhas, cruzando 2.500 pés, no rumo nordeste, cruza um papá 28 horas. Juliette Bravo Delta, está aqui. Salvador, batalha, rumo 0094. Rumo 094, contato, radar, via saída Momo, suba para nível de voo 370. Salvador, bom dia, Bono 962, informação Lima. Bono 962, acione identificação, via chegada Bomed 1, desce até o nível de voo 050. Identificou 050, Bono 962. Pode ir para Itap, 962? Autorizado Itap, Bono 962. Itap, 962. Papatango, Delta, Papai Uniforme, quando possível, só para chamar de pouso. Ciência, guarde uniforme. Autorizado, alinhar e manter pistão zero. Manter pistão zero, 3191. 18, decimal 95. Muito obrigado, senhora. Salve, 094, aguarde coordenação com o centro de justiça. Controle Salvador, Delta Papai Uniforme, estima ao 1630, Serra November, Índia Sabe. 1630, copiado, Delta Papai Uniforme. Voo 1162, vista para 3010, o ajuste no 018. 3.010.908, voo 9162. Voo 094 autorizado, direto para aqui. Ajuda 710, decolado 20, chame controle Salvador, 119.8. Senado 8, controle 2710. Azul 2710, na escuta. 2710, City, controle 198. Achei na 5074. Afirmativo. Romeu, Juliette, Romeu, Mike, a 37 milhas norte de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Feira de Santana, frequência 131.3. Salvador, Azul 2710, decolado. Azul 2710, contato radar, via saída Conde, suba para nível de voo 150. Via Conde no 50, 2710. Chatango, Bravo, Kilo Índia, informe o ponto do cancelamento. Vai cancelar aproximadamente 200 milhas, Salvador, já no ideal descida para IRC. Gente, o Sapatango, o Brasco Índia. É provável que a gente não consiga naquela altura, não consiga contato com o centro. Vamos tentar coordenar com a rádio Lençóis. Gente, copiada. Retrovão negativo mim. Retorna Semíndia com Índia, entrada direta, cruzando entre si, cruzando a frente, aquele Mike Literal. Sapatango, Mike Literal, sucesso. Mantenha os 500 pés, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte final para a pulsa. Papapá, mais literal, fácil, reportará para pouso. Oceaneia 6200, para a sua informação, helicóptero na sua posição 3 horas, 1 milha, matando 500 pés. Não interfere na sua aproximação e chame a torre, frequência 118, decimal 95. Voo 1162, 2 separa 2.000 pés, autorizado, afinal ele é acesso e responsabilizado. 6.000 pés, autorizado, é. Foi 9-0, 9-0. Foi Salvador, bom dia, 0-0, final 1-0. Xenaga 2-0-0, ajuste no 0-8. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continue, aguarde 1-0-9-4, chame o centro Recife, frequência 125.45. Alterne 126 decimal 85. 250-2685. 0-21-70 graus, 099. Transformação em Charlie 402. Mantendo o setor norte, não vai ter perigo de repouso. Eu gravo na chame o controle Salvador, 119.8. Canal, vai falar. Chegaria 200, confirme a última transmissão. Uma leve na aproximação final. Sim, grato. 7 Bravo Delta, agilizando o reporte, escuta final no site. Agilizando, Bravo Delta. 1162, completo final LS, chame torre. Frequência 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, bom, bom trabalho. Patrulha da 3191, informa de via esquerda, por 195, prefeito da informação. Pan 3198, Pan 3191, autorizado o desvio, após voo direto Lida. Pan desvio, Lida 3191. Tango Bravo Kilo Índia, 41 milhas, Noroeste, Salvador, polícia radar encerrado, para informação de voo e alerta, chame o centro de física. Frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Primária 1265, Bravo Kilo Índia. 1962, livre da restrição de ITAP, desça para 2000 pés, o ajuste no 018, autorizada a final LS Oxway, responsabilizada. 2000 pés sem restrições, está livre LS, 962, avô. 3191, voando do Clu. 3191, Lida. Pedro não estava na nossa roda, cara. Pode ser do Clu? A saída de Sambo, Lida, após Lida, Zóquio. Ah, eles tinham passado para a gente. Sambo, Zóquio.